Lucas Moon, vai! Quanto mais eu penso em te deixar, mas eu sinto que não posso. Pois já me prendi à sua vida muito mais do que eu devia. Renatinho. E quando a noite é de regresso, você briga por qualquer motivo. Ô parceiro Cacá, bora Cacá! Parceiro do Renatinho, meu garoto. Só peço que tenha vontade de ir pra bem longe pra nunca mais te ver. Segundo! Amigo lá do Nova Dimensão, hoje na área, meu parceiro Jay Lúcio, o cara que comanda pelo lá, pelo bar do Nova Dimensão, hoje curtindo Mosqueira, segura da ressaca, hein? Não consigo esquecer as tolices que você diz nessas horas. Já tentei, mas não posso. Eu tenho a impressão do amor que um dia existiu entre nós. Já valendo no CD de hoje! Chama apagando. O medo de ficar só me apavora e eu me desespero. Só me resta pedir sua ajuda, pedir que você não me dê. Segunda da ressaca, vai! Olha o nosso amor valeu. Quando a gente fez a primeira vez, que lindo como aconteceu. Renatinho. Desejo de verdade. Renatinho. Prazer sem maldade. Quando dei por mim, eu estava assim, preso no teu laço. E perdi de amor, eu senti você nua em meus braços. Não consigo esquecer essa emoção. De uma vez vem me entregar seu coração. Da paixão não sei fugir, meu amor, e se não some, te fiz mulher pra ser sempre seu homem. Te fiz mulher pra ser sempre seu homem. Razão gostoso e Mosqueira, hein? Olha o nosso amor valeu. Quando a gente fez a primeira vez, que lindo como aconteceu. Desejo de verdade, prazer sem maldade. Quando dei por mim, eu estava assim, preso no teu laço. Me perdi de amor, eu senti você nua em meus braços. Não consigo esquecer essa emoção. De uma vez sem me entregar seu coração. Da paixão não sei fugir, meu amor, e se não some, te fiz mulher pra ser sempre seu homem. Arrebenta coração, é pra você viajar. Viajando, vai relembrando. Porrazão gostoso. Ao vivo no CD de hoje. Renatinho. Está tão diferente, já esqueceu da gente, de quem se ama. Você nem lembrou que esse dia passou, meu coração sofreu calado. No dia que me disse sim, juramos um amor sem fim, tantos anos de casado. Parabéns pra você, parabéns pra nós dois. A esse dia abençoado, eu te quero do meu lado, pra ver o nosso amor recomeçar. Parabéns pra você, parabéns pra nós dois. Amor que chega depois que um descobre e o outro não se entrega. Quem vai sair arruma as coisas, põe na mala, enquanto o outro fuma o cigarro na sala. O coração palhaço começa a bater forte, quem fica não deseja. O parceiro Pedrinho, bora Pedrinho, galera de Benfica lá. E longe um do outro, a vida é toda errada. O homem não se importa com a roupa mal botada. E a mulher em crise, quantas vezes chora a dor de ter perdido um grande amor que foi embora. Bonde do forró. Mas quando vem a conta, o homem se arruma, faz barba, lava o carro, se banha, se perfuma e liga pro amigo que tanto lhe deu força e jura nunca mais vai perder essa moça. E a mulher se abraça com a mãe desobrigado e põe aquela roupa que agrada ao seu amado e passa a tarde toda cuidando da beleza. Jantar na luz de velas, de amor, de sobremesa. E perto do outro, a vida é diferente. A solidão dá espaço, amor que está ausente. Quem olha não tem jeito. Os amigos lá do Guamá, hoje na área, curtindo em Mosqueiro. Abração, assim, tem a vontade. Barra Casmum, é segundona. Porquezinho, uma história. Amigos de Benevide aqui do meu ladinho, estão curtindo o Mosqueiro, curtindo a segunda da ressaca, Najmum. Valeu! Com você é gostoso Renatinho. Você é a mistura perfeita, menina, mulher. É moleca, sapeca e sabe bem o que quer. Quando moleca brinca, não para no chão. Quando mulher passa e me mata de paixão. Moleca, bonequinha, sapeca, vem me brincar. Renatinho tocando pra você hoje, segundona gostosa aqui nas Mui. A gente faz toda sábado, domingo, segunda, tamo por aqui. Você é gostoso demais. Te dei meu coração e com ele cê sabe o que faz. Me tornei seu menino e pra mim você se entregou. Vivemos num mundo de felicidade e amor. Curtiu forrozão, na beira da praia e mosquei. Lembro do dia em que eu te conheci, dos momentos que tivemos, a alegria que vivemos, era eu, você e o amor. Lembro daquela noite ao luar, quando juntos caminhamos, na areia nos amamos, o sol nasceu e a gente estava lá. Espera, a gente curtindo em Mosqueira, hein? Barracas Moon, Ponte do Chapéu virar. Tô ligando amor pra dizer que estou triste demais. te amo demais. Estou louco pra te ter perto aqui, bem perto. Amor predileto, sempre correto aqui com você. Com grande prazer. Renatinho, tô ligando o amor pra dizer que estou triste demais. Meu parceiro Giovanni do Sideral, bora Giovanni. Agora vem me ver, estou pensando em você. Demais, estou louco pra te ter perto aqui, bem perto. Amor predileto, sempre correto aqui com você. Relembrar, assim, bem gostoso, detona DJ! Dança saudade. Você, meu amor, eu ontem fui em contra com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. O tempo passou. Galera de Benevídeo do Caqueado da Saudade. Tão doce, tão bela. Pra ser meu amor. Ao vivo, vai! Acabou, porque de tudo ele tem carro, casa e dinheiro, e ela quer bem. Não casou comigo, porque eu nada tenho. DJ Lúcio! Cara que comanda Nova Dimensão, galera do Nova Dimensão hoje na área, curtindo Mosqueiro. Curtindo a Barracas Moon. Ela casou porque de tudo ele tem carro, casa e dinheiro, e ela quer bem. Renatinho, não casou comigo porque eu nada tenho. Saudade! Sou um gato louco por carinho. você dançar coladinho com a patroa. Ou com a gata. Saudade bem gostosa. Sem muito falatório. Música rolando. Deixa eu te amar. Só um pouquinho. Sou um gato louco por carinho. Oh, oh. Carente de amor. É como eu estou. Venha me fazer bilu-bilu, por favor. Quebra esse gelo, aristocrata. Você dançar bem coladinho com seu amor, vai! Meu pensamento longe vai. Essa lágrima que cai já não dá pra segurar. É saudade de você, amor. É saudade de você. Saudade de você, amor. É saudade de você. Saudade. A solidão vem machucar. O coração já quer parar. Renatinho. E você tão longe está. É saudade de você. Você é saudade de você, amor. É saudade de você. Tentei te encontrar, mas não sei onde você está. Eu chorei por você, estou chorando. Você, amor. Renatinho. Saudade de você. De saudade de você, amor. De saudade de você. Viver na vida, viver na vida. que é a segunda da ressaca, mas faz toda segunda-feira. Renatinho tocando! Os seus olhos vão brilhar, meu bem. A qualquer dia, qualquer hora, qualquer lugar, em seu pensamento eu vou estar. Se a canção me envolver, você sentir vontade de chorar, o DJ pra repetir. Fecho os olhos pra sonhar. E no delírio da canção, tente abrir seu coração. Deixa o amor te completar. Por favor, não diga tantas vezes não. Passar por tudo e jamais se deixar. Mas a promessa é o impulso, o tesão. Uma transa até se jura amor. Saudade na Jimum, vai! Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. Vem, meu amor, me completar. Mas por favor me diz, eu te chamei em vão. Segunda gostosa, na saudade. Você viajando na barraca de Mumba. Lembra que a gente prometeu passar por tudo e jamais se deixar. Mas a promessa é o impulso do tesão. Numa trança até se jura amor. Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. E vem, vem meu amor, me completar. Mas por favor me diz, eu te chamei em vão. Saudade, então toma! Vem me ensinar como se ama. Vem, me faz feliz em minha cama.

fiz. Não quero ouvir você dizer adeus. Eu queria ser bem mais que amante. Bora, Silvão! Quero ter você o tempo todo. Eu queria ser bem mais que amante. Raimundinho, ele e o Edmilson do Liberal Saudade curtindo com a gente, valeu, hein? Edmelo, só na mãe, né, Edmelo? Lá do Ponte do Guaraná. Hoje aqui Mosqueira, hein? Te sei tu perder. A saudade não pode faltar essa. A música do momento no baile da saudade. Linda seu carinho, devagarinho, mata meu desejo com os teus beijos, numa ânsia louca que faço. Quero ser seu dono toda essa noite. Me cansa de gozo nos seus açoites. Entregar meu corpo, fazer o que você quer. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor por os amigos lá do Liberal, saudade hoje na área. Fora DJ, Bica! Aqui a gente recebendo a galera do Liberal, saudade. Para, aliás, conhecida em lindo Pará. Meu parceiro DJ tá hoje na área. Bora, DJ! Beleza, Renato? A gente por aqui curtindo em Mosqueiro, juntamente com o amigo Raimundinho e seus familiares hoje aqui, com a presença do Renato, colocando as melhores músicas pra gente curtir, né, Raimundinho? É saudade, é recordação, a gente revivendo os velhos momentos. Só as melhores com o DJ Renato. pra gente curtir. O amigo Raimundinho também, o rei da farinha lá no Jurunas, está conosco. Muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouquinho o Renato atende ao pedido do Raimundinho, né, Renato? Vamos lá, Renato, é saudade, é recordação. Não esqueça da esteira do chapéu. Mas eu venho que eu quero maltratar pois hoje. As praias e o sol de Recife, mas parecem coisas lá do céu. Quando você não esqueça dos livros de cordel. Toda a família Piquiá, hoje curtindo em Mosqueiro, né? Valeu! No meu Recife, mas parece coisa lá do céu. E a gente vai abraçando com muito carinho a parceira Adriana. Manda um super abração toda a galera da boiada. Hoje curtindo Mosqueiro. Valeu, Adriana! E o sol de Recife, mas parecem coisas lá do céu. E existem muito mais coisas bonitas em Recife. Além das praias e do sol, existe toda uma cultura que ferve com o frevo e que se cala e estremece. É parceira Rosa Costa, hoje na área, né, Rosa? Aquela canção me lembrou você. Eu te convidava pra ver matinê e você dengosa dizendo que sim. Me olhava nos olhos sorrindo pra mim. Corria pra casa pra me arrumar, sonhando provar teu beijo. Ficava esperando a hora chegar, morrendo. Braços. Aquela canção me fez perceber, você vive em tudo que faço. Aquela canção me fez recordar, eu te convidava pra gente dançar. Você outra vez me dizia que sim. Jurava que ia sorrindo pra mim. Fazia mil planos na minha ilusão, querendo você para sempre. Você deixou marcas no meu coração. Preciso te ver novamente. No baile você nunca apareceu. Aquela canção me fez perceber, preciso ter você.

do caqueado da família Piquiá, vai! Um, dois, um, dois! Um, dois, três, vai virar, vai virar! Curtindo lá, Jumon. Valeu, Rosa! Bora ver quem sabe fazer esse caqueado mesmo. Tinha a segura da ressaca, Barra Casmu, o ponte do chapéu virado. Junior!

assim. Foi você. Perdoa meu coração. Ele não quer solidão. Por isso perdoa. Perdoa, vai. Perdoa meu coração.